3395, 961 no banheiro. Sou 18.65, desça para 2.000 pés. O ajuste no 018, autorizado a finalizar. Só que foi responsabilizado. 2.008, vai por responsabilizado. Gol, pode ser. Pai, 625, levou. Vou chegar em 625, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Gol 9533, autorizado Guarulhos, nível 400, e peso gol no zero. Decola da pista no zero, após a decolagem curva direita na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5447, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 400, via peso Lua no zero para Guarulhos, da colisão no zero, curva direita, Andael, Leda, Mótivo, o transponder 4447, 1208, ou 9533. Gol 9533, nível 400, transponder 5447. 5447, nível 47, ou 9533, na posição 612. 9533, cotejamento correto, chama pronto no portal 06. Portal 6225, confirma a posição novamente pra gente. Portal 07. 07. Lisboa, no 093, oceano identificação, autorizado chega da BOF, desça para 4 mil pés, o ajuste é 018. 4 mil pés, tá bom, no 093. Voo 1865, estabilizou? Afirmativo, estabilizou agora, ILS, com 865. Na torre, 1895, voo 1895. 295, obrigado. Torre, Salvador, 865 da Gol, estabilizado, ILS. 1865, muito bom dia, eu tenho contato visual, tenho livre pouso, pistão 0, Zé Antuna, 60 graus, com 89. Livre pouso, com 865. Voo 759, aciona a identificação, autorizado chegada a bosta, desça para nível de voo 050. Se for chegada a bosta, chegada para 050, voo 1059. Papapapá, aciona a sua delta, bom dia, aciona a identificação, autorizado a chegada a bosta, desça para nível de voo 060. Cinco no solo, as 3, 7, livra direita, 1, 2, 1, 1. Eu sou no Honda, muito obrigado. Luna 865, táxi de alta, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, presidente, Luna 865. Gol no 865. Gol no 865, ingresso de Leste, portão 09. Direto, portão 09, gol. Aguarde para o push. Aguardando para o push, chegou o 933. Sou 19093, desça para 2000 pés, o ajuste no 018, atualizar acionamento para ser responsabilizado. 2000 pés, 22 para reportar estabilizado, vai ser 19093. Sou 19759, desça para 3000 pés, o ajuste no 018. Eu quero ver o meio chamar táxi. Yes. Santa, reporta para o táxi 1953. Batalha Paz, PR do Delta, desça para 4.000 pés. Do ajuste no 08. Azul 4040, Chiante da Índia. Azul 4040, autorizado com fins, nível 340, via Peso 21. Decola da pista no zero, após a decolagem curva direita, na saída árvore, transição elefa. Transponder 5450, controle 120.8. Decola da via Rata Zulu 21, decola da 10 curva direita, árvore elefa a transição 5450 do transponder 1208, controle azul 4040. Azul 4040, quanto já mando correto, cima pronto, rotação 3. Trabalhamos. Para o táxi, o voo 9533, PLB 171 na bordo, 4 horas e 2 de autonomia, alterno galeão. Voo 9533, autorizado o táxi até o ponto espera da pista no 0, via Pátio Índia, no ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Pátio Índia, ponto espera da no 0, 118, 95, 118, voo 9533. Torre, bom dia, tá 3, 153. Bom dia, tem 3153, prossiga. Confirmando a frequência da autorização, é 210? É 211. Obrigado. Bom dia, tá 3153, próximo ao 23301. Tá 3153, autorizado galeão, nível 360, decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita na saída da El, Leda, Irumi, após UP November 857 MOS. Transponder 5452, controle 120, decimal 8. 360, decolada 10, curva direita da El, Leda, Irumi, UP November 857 MOS. Alterar 5452, controle 108, 3. 3153, cotejamento correto, chama pronto no portal 10. Estabilizado, LS, Gol 1093. Gol 1093, chame a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Mandou o gol 9533, bom dia. Próximo ponto de Meradão, no zero, está pronto. 33 ainda, cola sem parada? Ainda cola sem parada. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 79. 150 com 7, alinha e decola, gol no zero, gol 9533. Torre, gol 1093, a 2 milhas podia ser, baixar travado. Gol 093, continue a aproximação, informa o Boeing 737-800 da companhia, alinhando com decolagem já autorizada. Gente, gol 1093. Salvador, Serra Kilo Delta. Prossiga. Faz bombe, pode descer na proa de, da rotatória? Após bombe, chame para a modificação do plano da Kilo Delta, após ser autorizado a rotatória. Salvador, bom dia. O AG 4040, 3003 para a identificação da nossa presença. 533, decolou os 49, controle no 208. 208, grato com o 9533. 2093, chefe trem, livre pouso no 0, vento no 50 graus com 129. Senta, livre pouso no 093. Passa na pelo Delta, frente, plano de voo modificado 0849, voo na prova da rotatória, descentara 1,500 pés, o ajuste em Salvador 1019. Ok, descentara 1019, descentara 1500, passando o ponto agora, voando rotatória, o carro pelo Delta. Controle Salvador, voo 9533, decolagem 164. Voo 9533, contato radar, ocuparamento de voo 400 via saída da EL. 400 via da EL, voo 9533. Voo 759 estabilizado. Voo 759, complete com LS, chame a torre 118, decimal 95. 1189, voo 759. Torre Salvador, bom dia, voo 759. Bom dia, voo 759, continue a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue na aproximação, aguardando pista livre, voo 759. Taxa 3153, 160 a bordo, Ribeirão Preto, 3 horas e 40. 52, livre direita, 1211. Mátio Índia, no ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste no 0, 19. Mátio Índia, ponto de espera, 8, 95, 3, Paulo, voo 1093. Número 1. 1759, cheque trem livre, pouso pista 10, vento 150 graus com 11 nós. Trem baixado travado, livre pouso 10, 1759. Vem para o voo 759. 150 com 13. 750 com 13, voo 759. Kilo Delta na prova da rotatória já visual com a pista 197, capteiro 17. Kilo Delta, chama a torre 118-95. Obrigado, bom dia, passe a torre, encerra Kilo Delta. Bom dia. Salvador, bom dia, papapapá, encerra Kilo Delta, vai passar a rotatória, é, já visual com a capteiro 17. Passagem final da 17, a parte na curta final, até tá dando de pássaro à esquerda da 17. Ok, ciente, grato, informação, pássaros, reportaria na curta final, Serra Quilo Delta. Azul 4040, após o parqueamento do Bang da Gol no portão 04, autorizado por chamar estacionamento portão 3, chama táxi. Parqueamento do voo no portão 4, utilizando nosso curso de acionamento 4040. 59 no sala 55, livre direita no 211. Livre direita no 211, voo no 759. Salvador, vamos 759. Luna 759, táxi via Alfa, reportagem do seu táxi Juliette. Táxi via Alfa, reportagem da Juliette, Luna 759. Da Nova Zero, da 3.3. Aquilo dessa consuma quantas milhas da cabeceira? 4 milhas. Gente, tem contato visual em livre pouso pista 17, vento 170 graus com 13 nós. Gente, grato, livre pouso na 17, terra aquilo dela. O 9533, chama centro recesso, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-3395, bom dia, voo 9533. Bom dia. Foram 759, ingresso Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, agora 759. Tiro 53, decolou 57, controle no 208. 3153. Salvador, bom dia, tá 3153, Natal, Lender, homem. Tá, 3153, bom dia, contato radar, tudo para nível de voo 360, via saída da El. 360, via da El, tá, 3153. Delta no solo agora aos 5-9, confirme, Pat? Tem a justiça na frequência livre? Eu também. Salvador, azul 4040, acionado com 76 PLB, autonomia de 3 horas e 50, alterna Ribeirão. Azul 4040, táxi autorizado via Taxi Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre no 8.95, ajuste no 099. 099, via Índia, ponto de espera, torre 1895, azul 4040. Salvador, muito bom dia, azul 4040. Bom dia, 4040, autorizado alinhar e decolar no 0, vento no 40 graus, 13 nós. Autorizado alinhar e decolar o azul 4040. Trânsito do Salvador, muito bom dia, 3890, relator Juliette para a cópia. Salvador 890, autorizado, Recife, nível 330, decola da pistola zero após a decolagem curva à esquerda na saída Fuca Transição Aru. Transponde 5463, controle 120, decimal 8. 5330, decola da alerta para a esquerda, Fucaru. 5463, 208 ao controle para o SAM. 3290. 3890, cotejamento correto, chama pronto, portão 02. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340, via Zuluna 0, Cubada, Pós-Seco, Mostra. Decola da Pistola 0, após a decolagem curva direita, na saída da Euleda, Motiva. Transponder 5472, controle 120, decimal 8. Azul 4201, vocês novamente transpondem? Afirmo, cotejamento correto, chama pronto, 01, no portão 01. Cinco no sete, bom dia, direto para 4010, 1019, direto para São Telo, são 35 no sete. Decolou 04, controle no 208. 1208, azul 4040, obrigado, bom dia. Azul 4040, perfil da árvore, transição alerta, cruza 1300 pés. 4040, bom dia, direto alerta para o 3400. Direto alerta 3400, obrigado, senhor. 2153, passa no 60, chama Recife, frequência no 25, decimal 1. Animais, em informação quilo, confirme o impacto que encontra-se a pista que decola. Frente, o Hotel Charlie Mike, autorizado ser a novelha Mike Charlie, nível 160, Decolagem pistão no 7, curva à esquerda após decolagem, perfil da saída Momo. Após Momo, direto destino em coordenação com controle em 1, 20.8. Torre 1, 18.95, aciona 5502. Alfa Charlie Mike, correto, é para o CPAD? Sim, para acionamento site, torre transfere 1, 18.95, ajuste no 019, um bom voo. Salvador, Europa 083. Stand by Xana 2-1-1, número 2 para a Copa, prepara a saída da Hélia da Iru, me aguarde. Sextutan 3890, temos 1-2-1 no abordo, 4 horas, alteramos Salvador. São 3890, táxi à Índia, até o ponto de espera ficou no 0, quando lá torre 1-18.95, ajuste no 019, um bom voo. 19, direita à Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho, 3890. Será fazido, A3, are you ready to copy? Yes, please, one hundred, Europa, A3, bom dia. Bom dia, Pierce to Sierra Charlie Echo Lima, flight level 360. Runway for takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Nael, departure. Leda, position after Motiva, position. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alpha. Intercept via Upper Zulu, 10, after following flight plan route. Salvador departure in frequency 120.8 and Skok 5462. Pasillo 3, speed to destination Sierra Charlie Echo Lima, flight level 360, runway use is 10, and departure is Dael departure and Dael Motva transition, Leda Motva, aperture 10, flight plan route, and the departure frequency 120.8, and squawking 5462, Pasillo 3. Pasillo 3, with back correct, report to airport, set up and push back. Could you ready, Pasillo 3, pigado? Xanay 629, copia? Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decolagem pistão no 0, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Irumi. Após Irumi, conforme a rota do plano de voo. Controle 120.8, aciona 5476. Xanay 629, autorizado... Galeão 360, 10, sua direita, da El, Leda e Irumi, rota do plano. Controle 208, transpondo 5476. Xanay 629, correto, portal 5, chame o próximo, tiver acionamento. Camará. Falador 865 da Gol, informação Juliette, bom dia, pode adiantar a saída, Brasília? Sono 865, saída Arboreléfa, já postou a cópia. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado para Brasília, nível 360, via peso 1-7. Decolagem pistão 1-0, curva direita após decolagem, perfil de saída árvore, após posição elétrica. Intercepta peso 1-7, segue conforme rota no plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5507. 360 autorizado, perfil 1-7, perfil de saída árvore elétrica, curva direita. 308 controle. 507 para o voo. Boa noite, 65, correto, reporte pronto, espelho para mim. Sim, vai chamando, obrigado. Tráfego Salvador, muito bom dia, o Azul 2710, informação Kilo. Autorização para Aracaju, com Paulo Rato de Plano. Azul 2710, bom dia, Kilo confere, autorizado para Aracaju, nível 170. Via voo 677, decolagem pistão 1-0, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Conde. Controle 120, decimal 8, aciona 0260. Descentralizado nível 170, voo 677, pista 1-0, com curva à esquerda na saída Conde. Controle Salvador 1208, nosso transporte 0260, o azul 2710. Azul 2710 é correto, 43, chama o trampo, espere pelo menos. Chama a para o projeto. Zero via PUCA. 330 via PUCA, 3290. Salvador, bom dia. Azul 2703, para a autorização, informação. Azul 2783, bom dia, Kilo confere, vitória da conquista, autorizado nível 180. Decolagem pistão 1-0, curva direita após decolagem, perfil de saída árvore, após posição elétrica, após elétrica conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5477. Só foi para nível 180, para pista 1-0. Direita, saída água, posição elétrica, duas rotas de próxima de voo. Então, controle 120-18, transponda 454-77-2723. 2783, correto, 43, chama pronto, os dois, pelo menos. Chama lá. Salvador, azul 4201, respeito a mim. Azul 4201, autorizado, chama o táxi. Depois do avoto que autoriza a Zana voar 3 milhas da cabeceira, voar Duna é até um eufemismo, né? Chama a torre 1895. Contact, chama pronto para ingresso, pista 97. Charlie Mike autorizado a ganhar e manter pistão no 7. Salvador, boa, gol 1093, tá sempre dando informação, quilo. 1093, quilo confere, com fins autorizados, nível 360, via peso no 21. Decola pistão no zero, curva direita, após decolagem, perfil de saída árbor, após posição elétrica. Controle 120, decimal 8, acione 5505 no transponto. Autorizado com fim, 360, via peso no 21. Decola na 10 com curva direita no perfil da saída árvore, após a Lefa, 208, controle, 5505 transponder. O gol 1093. 1093 correto, portão 4 sendo pronto, meu estacionamento. Chamada 93. Táxi 4201, 5 horas de autonomia, até na Ribeirão Preto, POB 93. Papapapá, só Charlie Mike, autorizado a decolar, pista 97, 1170 graus, 93. Salvador, bom dia, agora na 963, entidade quilo para 4. 1963, bom dia, quilo confere, galeão autorizado nível 360, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Irume, após Irume conforme rosa do plano de voo. Controle 120, decimal 8, acione 5503. Autorizando o galeão 360 no zero direita da Euleta Irone, fora navegação 208-503, gol 1963. 1963 correto, portão 8, chame tanto, espero que seja o mesmo. 3, graças. Salvador, está 3597, muito bom dia, Livrão. 3597, bom dia, táxi lento de Alfa, mantém a posição de sua táxi 6 de mês, aguardando a liberação do gate. Alfa, mantém essa Juliette aguardando a liberação do gate, 3597. Controle Salvador de Papapapá, Fatiário, vai. Vamos com 130 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando 2 a 3. Controle 6211, no táxi via Pati 1, no táxi Índia, da ponte espera pista no 0, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 9, bom voo. Pode estar 295, obrigado, Fatiário. E5. 5501, está mantendo posição em virtude de um tráfego de menor performance que decolou da pista 17 e se curvou à esquerda no perfil da saída Momo. Controle Salvador, o papapapá, o Fatiário Marco Motor, poderia coordenar com o centro Recife, o nível de voo 220? Me mantém, ó, Fatiário Marco. 220, ó, Fatiário Marco. 225, 1 minuto cópia, prepare a saída, Árvore Alefa. Árvore Alefa, aguardando então, obrigado. 3597, reposicionado, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3597. Paulo Salvador, bom dia, até 9146. Então 9146, bom dia, prossiga. Só para confirmar, fica com nossos planos, o EBT é 09. Só para confirmar aí, já não fizemos isso do anexo. Então, 9146 ainda não possui plano, então eu vou checar junto ao centro Recife, só um instante para discutir. Obrigado. 5597 reposicionado. Prossegue então Juliette, agora portão 01. Juliette, 01, 3597. Autorizado a decolar, 150 graus, 119. Autorizado a decolar, 42, 0. 0, via Zulu 197. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Perfil de saída árvore após posição elétrica. Controle 120, decimal 8, aciona 5512. Ok, autorizou 380 para Brasília, rota conforme o plano de voo, via Upper Zulu 17. Decola da pista 1-0, curva direita após, efetua saída Arbor de após direto Elefa. Frequência do controle 120, decimal 8, e o transponder 5512, o chané 6225. O chané 6225, correto, portão 7, chame pronto, chame o acionamento. Afirmativo, reportada pronta na frequência 6225. Azul 4201, decolou os 24, chama o controle 120.8. 208, bom dia. Bom dia. Salvador Azul 4201, bom dia. Bom dia, Azul 4201, no contato sobe 340, direto Leda. Direto Leda, 340, 420. Xanermia 211, mantém a posição.